Deus, como os seres anseiam beber as águas tranquilas das fontes infindas. Preciso de Deus, como a rosa precisa de um raio de sol em suas pétalas nas manhãs tão lindas. Preciso de Deus, como as aves precisam do espaço para abrirem suas asas e voarem tão livres. Preciso de Deus, como a música flutua nos ares, buscando nos vales alguém que a precise. Preciso de Deus, sim, preciso de Deus, pois seu grande poder restaurou meu viver. Sim, preciso de Deus para me sustentar no caminho da vida e ficar junto a mim. Eu preciso de Deus pelo eterno sem fim. Eu preciso de Deus sempre, sempre, para sempre. Preciso de Deus. Águas tranquilas das fontes infindas. Preciso de Deus, como a rosa precisa de um raio de sol em suas pétalas nas manhãs tão lindas. Preciso de Deus, como as aves precisam do espaço para abrirem suas asas e voarem tão livres. Preciso de Deus, como a música flutua nos ares, buscando nos vales alguém que a precise. Preciso de Deus.